no programa Francisco Barbosa. Entrevista. Entrevista. Olha esse telefone. Ô Barbosa, quem tá na linha pra conversar com a gente, Barbosa, é o seu Ramiro. Oba! Barbosa. Aquele português que sempre liga lá de Lisboa, querendo saber notícias do Brasil. Gosto muito dele. Eu sei disso, vamos bater um papo com ele aqui. Tudo bem, seu Ramiro? Ô Maurício, tudo bem, pá? Tudo bem, senhor. Ô Barbosa. Oi. Tudo certinho por aí? Graças a Deus, Ramiro. Tudo bem aí, ô Maurício, escuta cá. Pois não, senhor? Ainda tem gente presa aí ou já fugiram todos? Eu sempre começo com esse deboche, eu vou desligar esse telefone, não, sabe? Ô, Maurício, calma lá, pai. É pra começar aí em autoestrada, não é? Ah, e cá em Portugal, aqui, as cadeias têm cadeado. E eu não costumo com essas fugas aí do Brasil. Ah, não é esse saco, não, senhor. Ó, Barbosa. Fala, Ramiro. Você que está mais calma aí, ó. Já, mas o senhor também já começa pegando no pé do Maurício, né, senhor? Não, eu não vou pegar mais no pé, por não. Por favor, por favor. Diga-me cá, ó, Barbosa, que história é essa aí? De bomba numa escola aí, ó. Isso, seu amigo, não brinca com um negócio desse, não. Brinca não, foi terrível. Uma pessoa ficou gravemente ferida, sabia? Oh, yeah. E foi a segunda bomba na mesma escola, seu amigo. A primeira, inclusive, ela não explodiu, não, sabe? Ela foi encontrada por um guardador de carros. Ah. Aí ele entregou a bomba à segurança da escola lá. Aí a segurança entregou a bomba ao administrador, que guardou a bomba no armário dele. Ah, entendi. Quer dizer, então, que antes deixaram uma bomba no carro. Isso. Aí um petardo. É, aí o guardador disse: opa, tem uma bomba aqui. Isso. Aí entregou a segurança da escola. Isso. Aí a segurança disse: opa, isto aqui é um petardo. Isso. Aí entregou ao administrador da escola. Isso. Aí o administrador disse: opa, esta bomba pode, portanto, explodir. E aí guardou no armário dele. Nossa, não é bosta, não. E esse Brasil aí já debochou bastante. Um abraço, tá, seu amigo? Tá desligando. Mas não fiques nervoso, não. Mas não te rales comigo, pá. Mas é porque cá em Portugal, lá, que nós não entendemos. O administrador, ele guardou a bomba no armário, junto com a pasta de diante, o desodorante, as fotos de mulher pelada, portanto, não é bem seguro. Tá bom, vou desligar. Dá um abraço, tá, seu amigo? Ô, Barbosa. Fala, Ramiro. Pera lá, vamos, segura o homem aí. Não, Ramiro, também você, né? Mas há tanto tempo que eu não falo com vocês aí. É verdade. Eu estou com saudades, pô. Verdade. Quero saber notícias aí do Brasil. Claro. Você que está mais calmo aí, diga-me cá, que história é essa aí, ô Barbosinha? Ah. E essa história de demissão do ministro, ah, que foi vítima de uma escuta de telefone? Isso, seu amigo, foi o ministro Mendonça de Barros, ele até se demitiu, estavam gravando as conversas sigilosas dele, sabia? Ô Barbosa, mas e é porque ele não devia, portanto, conhecer os perigos de ficar aí ao pé do telefone. Como assim? E este gajo aí era ministro de quê? Da agricultura, da saúde? Não, ministro das comunicações, Qual é o problema, já? Grampearam o telefone do ministro das comunicações. Ó, Maria, me tragas o perigo agora que vou me mijar. Não, ô Ramiro, para com isso. Ramiro, olha, um abraço, tá? Nós vamos desligar o telefone, tá bom? Peraí. Um abraço, você fica debochando aí do Brasil aqui. Calma lá, mas eu não posso nem rir um pouquinho que você já fica aí. Ah, pera lá, calma lá, mas coisa terrível. Barbosa. Fala, Ramiro. Pega lá, homem. Você que está mais calmo. Diga. Aí. Escuta cá uma coisinha aqui, moço. Yeah. Que história é essa aí, Barbosinha? De pagar os funcionários em duas vezes? O governo vai fazer isso? Peraí, seu amigo. É que o governo não tem dinheiro pra pagar o funcionalismo de uma vez só, sabia? Aí vai pagar 30% agora e 70% em janeiro. Então agora eu entendi. Entendeu? Quero dizer, venderam as estatais. Venderam. Ponto. Cortaram verbas dos ministérios e ainda assim o governo não tem dinheiro. Isso. Não dá um aumento há 4 anos, mesmo assim, não tem dinheiro. Isso. É debochado. Esse Brasil aí é maravilhoso. Ah, Ramiro. Dá um tempo, Ramiro.